nas quebradas de São Paulo, todo mundo me conhece. Faz 20 anos que eu larguei tudo pra aprender a transformar um carro comum em um lowrider. Pra montar um lowrider com a gente, velho, não adianta chegar com dinheiro. Tem que ter atitude. Tem rolê que nós faz, não crio a ruim. Onde eu sigo, vou de vez, me move essa canção. Cevato, chega aí, se envolve nesse som. Se for pra criticar, não chora sangue bom. Disputa dos carros, leva a sério sim. Põe na pista pra pular, massa pra aplaudir. Se não for, troca o som, queimos brinos, brin. Cai seu eixo no chão, pulou, sai daqui. Se não for pular, perde o brilho nos trechos. Se joga e segue em paz, aqui os função tem estilo. Se a mente é somar, sou mais você. Se envolve, pode vir, é só você, home. Frontback nos blim-blim, tem que andar na febre. No estilo se é home, nos panos função. Onde dente eu segue a lei, veste o mono e vem. Assim mais home nos pios, viro irmão de vez. Sabino tá, falou que é cruel. Aqui nos blim, não respeitou nosso céu. Tem que ser malandro, tem que ser nota 10. A luta ticana é só o bem, mostra o 10. Dá mais home nos loucos, cultura alohada. Trilho no pico, na postura, estilo nos pião. Na cena trio e bate o eixo no chão. Na vez que pula pá, domina a cena, irmão. Chega gangue, está você, cê treta com os irmãos. Aqui, ali, vê se aprendeu nossa função. É, vim pra somar, lá viu o carro play. É gangue, está colar na família, na quadrilha. Resistir nas trilhas, nos rolê de louva. Todo desapata, chega pra vencer. Entra forte, engole a cena, front back tem. Vem, jogue nos brinquedos, cai pra pista e vem. Entre todos nós, indiferente de raça, de cor, tá ligado? Nós estamos aí trombando três continentes. A bandeira é uma só. Você sabe que não é fácil. Não é fácil você pegar a sua mala e você sair pro Japão. Você pegar a tua mala, você vir pros Estados Unidos e você, tá ligado? Você vir desbravar a cultura que já é existente aqui, entendeu? Você sendo uma pessoa diferente. O olho dos caras brilha diferente, tá ligado? Isso daí não tem preço que paga, mano. Você tá ligado? Indiferente de raça ou de cor, aonde você esteja. Você é lowrider, mano. Você é lowrider até o final. Além do louco, a gente tá até mais. Leilô. Leva o kit na mão, pé que hoje é show. Vivam a fonte de bike ou de low. Na vez que for pedalar, bandoleiro amigo. Não vem outra vez na noite sem bike. Deu ponto aqui, os vasos sai queimando o seu site. Pega, pega nos gritão. De noite é e vi blim. Deu ponto, queima os blim. Cholo, vato, tem na vida o seu destaque. Família, o nosso Deus poder. E a lei forte é família. Pode vir, é só querer. A vida de jeito, sexo naquela. Seduz as coisas na paz. Te dão uma boa e motão. A noite assim tem mais pião. Demais. Chega lá, tô, liga o seu, aumenta o som e dá um play. Aperta o start, cai pra pista. Como toda cultura, como todo segmento, tem os pula-catraca, tem os emocionados, mas isso aí é lição para todo mundo, para os mais experientes e para os menos experientes. Ao querer fazer um projeto de ponta a ponta, com o que há de melhor, né? Seja na pintura, no cromo, no acabamento, nos acessórios. Então, esse intercâmbio cultural com os gringos aí é fundamental. A palavra é comprometimento, tolerância e paciência. Sem isso, não tem como caminhar com o lowrider. E é isso, respeito pelo semelhante, né? Prepotência, nem tem espaço. A noite é quente, tem peão, tem festa. Ativa o som outra vez, dá ideia. Foco, monta o som, bom level. De jeito a outra vez, vai DJ, vai ser medo. Que eu vou colar outra vez. Estou firme, eu quero somar quem é gangsta, vem. DJ bom, toca o som, vira, joga outra vez. É livre, é, vem pra banca, a rua brilha, quem faz bem.